Deus, a minha alma está abatida aqui dentro de mim. Deus, eu já não sinto calma e essa dor na alma, Pai, é tão ruim. Vem cuidar de mim. Em tantas portas que bati, nenhuma se abriu, que será de mim? Estou andando em labirinto, só meu Pai, eu sinto que vou perecer se não cuidar de mim. Arranca essa dor do meu peito, Pai. Cura todas as feridas que o tempo deixou e só me machucou. Cura as feridas, passa teu bálsamo, faz cicatrizar, oh, faz cicatrizar. Com teu bálsamo vem me curar. Com teu bálsamo vem me curar. Filho, já estou chegando. Tua voz estou escutando. Vim te ajudar. Vim te ajudar. Teu pedido de socorro. Filho, tua voz de choro me fez levantar. Me fez levantar. Por isso eu vim pra te ajudar. Me fez levantar. Filho, já estou chegando. Tua voz estou escutando. Vim te ajudar. Vim te ajudar. Teu pedido de socorro. Filho, tua voz de choro me fez levantar. Me fez levantar. Por isso eu vim pra te ajudar. Vim pra te ajudar.